Esta obra não é baseada em fatos reais. Todas as opiniões emitidas nesse momento não respondem às considerações do site ou dos autores desse projeto. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Sejam muito bem-vindos, mochileiros multiversais. Começou mais um podcast do Multiverso Mais e eu rimei sem querer. Aqui é o Valdir com W, rimador oficial do podcast. E hoje temos aqui também presenças ilustres, novas faces e novas vozes. É, temos aqui também. Daiane Araújo. Not today. Ótimo, Not today. perfeito. Bom. Temos também a irmã dela, Tuane Araújo. Oi, gente, vim só pra destilar meu ódio aqui. Tamo aí. Destilar o ódio, né? Temos também a presença do Guilherme Carvalhudo, diretamente da Europa. Fala aí, galera. Tô assim, a expectativa tava tão baixa que o final foi. Tá bom, vambora. Vamos falar as coisas aqui, vai. E também a voz que vocês já conhecem, aquele ser dotado da sabedoria, Gustavo Nunes. Não sei que doutor de sabedoria é essa, mas só sei que hoje vai ter muita raiva nesse programa. Muita raiva com muitos motivos também, né? Porque hoje nós vamos falar sobre a última temporada de GOT. O inverno acabou, ele chegou e foi embora, ninguém nem percebeu. Bem isso. Foi inverno E carioca. Foi foi inverno inverno carioca carioca. total. Dois dias ali. Melhor definição. É até difícil de falar o que foi que aconteceu de errado nessa temporada, porque foi tanta coisa, que é mais fácil a gente começar pelo primeiro episódio, né? Cara, eu me lembro pouco do primeiro episódio, na verdade. Me relembrem aí, me ajudem. Foi meio político, né? Não teve nada de muita. É, o primeiro episódio foi só trazendo todo mundo, mostrando onde é que a galera tava e tal. Os Foi. preparativos para enfrentar o Rei da Noite, né? Ele foi um episódio que meio que emulava o primeiro episódio da série, com o rei vindo, sendo recebido no Interfell, tendo toda aquela confraternização, pessoas se encontrando, essas coisas. Mas não foi realmente nada demais. A única coisa importante que teve dele é o Sam falar pro Jon Snow que ele era um Targaryen. Só isso. Isso. Ah, E é pra verdade. nada também, né? Pra nada. Pra nada. Adiantou porra nenhuma. Mas esse episódio eu achei ele muito interessante, que teve alguns reencontros, né? E foram bem maneiros. Só que foi, no fim das contas, uma parada meio sem sentido. Porque você começa a se desenvolver vários relacionamentos, não só amorosos, mas também de amizade e tal, que depois eles meio que cagaram, né? Tipo, foda-se. Eles não estavam muito a fim de. Assim, a série não teve tempo, né? A série não teve tempo para desenvolver muitas coisas e ficou meio cagado por causa disso. Mas vamos embora. O grande problema da temporada como um todo, não apenas dos episódios em si, é que eles deixaram para terminar em 6 episódios duas tramas-chaves de toda a série. Foi, isso foi Exatamente. um, isso foi uma ideia muito idiota, porque para você fechar as duas tramas que guiam a série inteira, você precisaria de uma temporada para cada uma. Exato. Essa temporada era para ser ou só a Longa Noite ou o final da Guerra dos Tronos. Os dois juntos ficou uma bosta. Porque você não conseguiu desenvolver nenhum direito, nem o outro. Não, e além de usar uma temporada só, ainda com episódios bem mais menores. Sim, Número de sim. episódios de todos. É, menos episódios, mas com uma duração maior. Ah, mas assim, não é, eu não acho as durações deles, sim, relativamente Também não acho muito importante pra história. diferente É. das outras. Eu achei, tipo, na média. A gente já teve episódio grande de Game of Thrones. O quê? Uns 5 minutos, 10 minutos a mais do que normalmente é? É, mais ou menos. Ah, o ponto é esse, né? Inclusive, o primeiro e o segundo episódio, eles meio que são a mesma coisa, né? Sim, não se difere muito. E tanto é que o primeiro e o segundo foram os melhores. Nossa, o segundo episódio. Eles manteram um pouco da qualidade da série. O problema é do terceiro em diante. Ah, aquela música do segundo episódio, ela tá na minha cabeça até hoje, filho. Nossa, eu Aquilo ali gostei é. muito do segundo episódio. Tipo, relembrou aquele Game of Thrones antes de ser a porradaria. Raiz. Naquela Game of galera. Thrones de Várzea. Nossa, de Várzea. Mas, cara, o segundo episódio, pra mim, eu acho que foi o que eu mais me senti dentro do universo de Game of Thrones. Porque aquela rodinha de todos os personagens, do Tyrion, da Brienne, do Davos, todo mundo conversando ali, se preparando pro fim, né? Porque eles estavam se preparando pra morrer ali. Tava todo mundo, gente, a gente vai morrer, então, porra, vamos falar aqui algumas coisas. Mano, foi muito bom. Inclusive, boa, até nós pessoas... achamos, né? Mas acabou que muita gente sobreviveu. Só que não, né? Mas eu acho que, aí já entrando, né, no episódio. Rolaram os bolões, né? Tipo, quem vai morrer, quem não vai. É muito estranho, porque desde o começo de Game of Thrones, a gente ficava com aquele negócio, não quero que meu personagem favorito morra. Aí chega agora nesse episódio, fica um monte de gente vivo, a gente fica puto porque eles não morreram, né? É, tipo, mas é um negócio, a gente tem aquela expectativa do vai dar merda, vai dar merda, vai. Falando nisso, a Brienne sobreviveu à toa, né? Falando nisso. Ai, né? Se tivesse morrido, teria sido melhor. Ai, gente. Ah, tadinha, cara. Gente. Ela sofreu tanto, ela só foi trouxa pro Jaime um pouquinho, mas... Não. Ai, odiei, nossa. Tem uma parada aí da Brienne que foi realmente muito ruim. Você desenvolve todo o personagem como um personagem que... Ele faz seu próprio caminho, ele vai contra as convenções sociais, por exemplo, dela não poder ser uma cavaleira. Aí nesse episódio ela se torna uma cavaleira, pra no final, o final dela ser ela chorando por homem. Porra, que merda. Não, foi péssimo. E ela escrevendo a história do cara ainda por cima, né? E de boa, ainda né? Foi, ainda teve maior consideração. Nossa, eu não queria nem saber dele. Queria saber dele. Se sou eu, tinha rasgado a página dele e escrevi. Ah, eu queria se fuder, se fode aí sozinho, meu filho. Eu não tô nem aí. Bom, então eu escrevi no final e morreu. Boy lixo. Eu achei assim, pra ser no céu tem Circe e morreu. Pra ser o advogado do diabo aqui, eu achei legal ela escrever no final da história do Jaime no livro. Porque, né, ela sempre teve aquele negócio com ele, só que ela não queria deixar nenhum homem entrar, né? Porque ela sofreu tanto da vida dela, então ela não queria deixar ninguém ultrapassar as barreiras dela. Só que com o Jaime, ela, né, não conseguiu. E acabou tendo o final que teve. Então, é meio que ela prestando meio que as condolências dela finais, né, pro Jaime. Achei interessante. E aí teve a batalha, né? Vamos pra batalha? Vamos pra batalha? Vamos começar. Você já quer ir pro episódio 3 já? Nossa, ah, cara. Porque, né, o 3 teve uns negócios ali. Primeiro que quem conseguiu ver alguma coisa, né? O episódio 3 eu vi a melhor descrição, que foi o episódio que tava com um filtro que parecia que você tava com dois óculos de sol. Quanto a essa coisa de, o terceiro episódio foi muito escuro. Eu tive essa impressão também no domingo, quando eu vi, que eu vi até pelo aplicativo do HBO Go. Mas depois eu revi durante a semana, e a qualidade tava melhor. O que eu acho que aconteceu é que os servidores da HBO são uma merda. Como eles tinham que streamar pra muita gente, eles não conseguiram streamar na melhor qualidade. É, eu vi muita gente reclamando que não conseguiu entrar. O serviço foi bem ruim do HBO Go pra transmitir esse episódio. Eu não, assim... A escuridão não me atrapalhou, não. Eu achei que, tipo, ajudou a criar aquele clima de... Nossa, não sei o que tá acontecendo, o inverno chegou, tá tudo escuro ainda, sabe? Eu não fiquei muito incomodada, não. Em várias situações eu ficava, tipo, será que a pessoa morreu? Não morreu? Como é que tá? É, eu acho que, assim, foi legal eles terem feito esse negócio mais escuro pra trazer essa parada de terror, porque o terceiro episódio teve muito terror, né? Essa pegada de zumbi invadindo, a galera morrendo e tal. Mas eu acho que tinha alguns momentos que eles podiam ter clareado mais, cara. A luta dos dragões, eu não conseguia entender direito o que tava acontecendo. É, eu achei que o Rhaegal tinha morrido, tinha certeza. É, velho. Eu também tive essa impressão. Porque ali, durante a batalha, um dos dragões arranca a boca do dragão zumbi. Eu pensei que era a cabeça do Rhaegal. É, aí, Pio, se tivesse um pouco mais claro, seria melhor. Mas os produtores falaram que foi a ideia, né? Eles quiseram fazer assim pra... Não, mas se fosse erro, eu acho que... Então, nós que quisemos fazer isso. Mas assim, lembrando, a série em si, ela não é lembrada por ter grandes batalhas. Sim. A gente conta em uma mão só quantas batalhas realmente boas Game of Thrones teve. É o jogo político, né? É, o que é? O legal dele sempre foi a parada dos personagens, das conversas, das tramas, da crocodilagem que um fazia com que o outro. Que é o motivo de todo mundo gostar do Tyrion, né, cara? Exato. Ali existia uma expectativa grande, porque a gente teve duas batalhas muito boas durante a série, que foi a Água Negra e a Batalha dos Bastardos. E realmente foram batalhas muito, muito boas. Nossa, eu achei Hard Home também maravilhoso. Hard Home é muito comentado até hoje. Hard Home também é muito boa. Mas isso acabou criando uma expectativa para grande batalha, muito grande. E eles não entregaram uma qualidade que o pessoal esperava. Eu realmente esperava muito mais. Inclusive, uma coisa que eu esperava muito era esses personagens mais principais, combatentes, como o Verme Cinzento, o Jaime, a Brienne, lutando contra os caminhantes brancos. Contra os generais, não os zumbis. Sim, sim, sim. Eu quero ver o Jon Snow lutando contra os White Walkers, né, gente? Tipo, foi criada essa rivalidade desde muito tempo, aquela, inclusive em Hard Home, aquela encarada que ele dava. As encaradas, nossa. Você já tava como, não quero esse X1 hoje. E não tem. E a única coisa que eles entregaram foi o Jon Snow gritando pro dragão matar ele. Porra, que merda. Não, gente, né? Eu vi o pessoal falando que Jon não queria matar o dragão no grito. No grito. Cara, eu li uma outra matéria falando que o Jon Snow viu a... O Jon Snow, ele achou que ele tava no Skyrim, cara. O que ele tava gritando pra Arya, pra ela ir, que tá falando go, go. Mas eu acho que se fosse mesmo isso, teriam mostrado, não deixariam assim. Exatamente. Posições. Ele ali só grita, ele não fica falando gol, gol, gol, não, porra nenhuma. Ele só que tava gritando. Aquilo ali foi uma cena muito mal feita, só isso. Ah, mas assim, eu esperava, eu acho que se uma galera morresse ali, eu ia achar esse episódio melhor. Gente, não, eu quero saber como é que o Sam sobreviveu àquela batalha, gente, porque, né? É. É que o Sam não podia morrer, né? Porque todo mundo sabia que o Sam ia escrever a história. Então, né? Ele tinha o poder do protagonismo. Aí tem umas mortes que são válidas, né? Tipo, a morte da Lyanna foi... Nossa, bem... a morte da Lyanna foi muito foda pra mim, ó. Ela matando gigante e tal. Mormont, né, mas não assim. Foi de um personagem... Não foi de um personagem realmente de peso ali. Poxa, eles botaram aquela parada... Eles botaram aquela parada que na cripta aparecem zumbis. Porra, ninguém ali importante morreu aparecendo zumbis? Ninguém ali dentro sabia lutar. Algum deles tinha que morrer. A Sansa, o Tyrion, alguém ali que tinha que ter morrido. Por isso que eu tô falando, velho. Eu acho que não ter morrido gente importante, que é uma coisa que Game of Thrones sempre ficou marcado. E a gente chega nesse final, mesmo não querendo que nossos personagens favoritos morram, chega nesse final numa situação que é óbvio que vai morrer gente, mano. Quantidade de zumbi naquela merda. E não morre. A questão das criptas era mais fácil ter deixado, tipo, não acontecido nada. Porque eu achei bem merda o pessoal levantar nas criptas, sendo que... Sei lá, quem foi a última pessoa? Porque as criptas, eu acho que, se eu não me engano, só, ali não é enterrado todo mundo. São os lordes dos Starks, tipo, os lordes. Não é todo mundo que é enterrado ali. Aí, qual foi a última pessoa que morreu? Foi o quê? O Ned? Rob? Não, mas tem um agravante. A cripta, realmente, é só a família principal que é enterrada. Mas é enterrada desde muito tempo atrás. É desde antes do Aegon chegar em Westeros. Então tem muito morto ali. Era inevitável ali se tornar um killbox. Killbox. Pô, mas será que ainda o tipo ainda tinha esqueleto ali? Gente, pra, não. Pra juntar, eu acho que não. É, fazia sentido, mas esse ponto de quantas pessoas, né? Quantos corpos realmente estavam ali que era possível virar zumbi pra matar todo mundo. Só pra matar figurante. Ou pra deixar a gente nervoso, porque apareceu no... Acabou o episódio, você não se sabia se, por exemplo, a Gilly, ninguém sabia se a Gilly tava viva, tava especulando, a Gilly tá viva ou a Gilly não tá, acabou que tava. Uhum. E na dúvida, nessa parte, confesso. Eu gostei da cena quando, tipo, eles estão meio que ganhando, aí o Jon vai lá pra defender o Bran, aí chega o Night King e ele levanta todo mundo. Eu não tinha parado pra pensar, né, porque, tipo, os mortos que morreram ali, eles podem virar zumbi de novo, né. Eu achei que ela sendo não, eu já sabia que, tipo... Eu já sabia, assim, vão ter que matar ele porque não tem como, porque ele vai ressuscitar os mortos de novo. Alguém ia ter que acabar com ele ali, porque senão não ia durar, não ia sobrar ninguém. Ah, sim. O Ned King, ele não pode ressuscitar os mortos que foram mortos por... Vídeo de dragão... Ou por fogo, sim. Essas coisas. Sim. Essas coisas, esses não levantam mais. Sim. O que aconteceu ali é que ele levantou os mortos do lado dos vivos. Sim, então, sim. Esse é o grande problema de enfrentar ele. É que qualquer soldado que você perder, ele vai estar ganhando um. E nessa dinâmica de, toda pessoa que a gente perder, ele ganha um, foi utilizada direito na série. Porque acabou não tendo peso. O Rei da Noite era realmente pra ser o grande vilão. Era pra ele ter ido até o penúltimo episódio, não parado na metade da temporada. Sim. Ele parou ali na metade, pareceu mais, aquele era um perigo, mas era só um perigo. Tem coisa maior pra ver. É, eu fiquei muito frustrado porque eu queria muito saber, cara, por que esse filho da puta tá fazendo essa merda. É só pra destruir o Westeros. Caralho, eu não consigo entrar. Não, é zero motivação. Isso, velho. Zero motivação. Não consigo, num universo desse tão bem escrito, você simplesmente não explicar por que o filho da puta tá fazendo isso que ele tá fazendo. Não dá, não consegui tancar isso aí, sabe? É, foi um furo do cacete isso. É, então, mas foi isso, cara. Eu queria muito que o Night King ali na hora que a gente achava que ia matar o Bran, né? Que ele começasse a falar. Que vilão adora falar o plano quando acha que tá vencendo, né? Eu queria muito que ele começasse a falar, mesmo que não desse. Eu queria muito que ele explicasse, pelo menos, ali, por que ele tava fazendo isso. É, porque foi uma coisa muito jogada. Você tem ele, eu quero acabar com tudo, mas por que ele quer acabar com tudo? Não sei o motivo. E sem contar que foi construído desde a primeira temporada. O primeiro episódio da primeira temporada foi que? Sim. Os Caminhantes Brancos, os White Walkers, pra chegar e tipo, tá, eles não eram tão importantes assim. A Arya simplesmente brotou lá e do nada, né? Porque também vamos dar o mérito pra Arya dela ter sido sneak ali pra passar, mas puta que pariu, né, mano? Como é que ela conseguiu fazer? Parecia que eles estavam cercados, tipo, uma roda de zumbi. Foi o que me pareceu. Mas aí ela conseguiu achar algum buraco ali pra passar, tudo bem. Mas assim, eu queria que Jon Snow tivesse apanhado um pouco do Rei da Noite, gente. Foi legal. Nossa, tipo, ele dá quando o Rei da Noite tava pra matar ele, a Arya chega e... Vrau. Gente, mas eu amei a cara dele de deboche quando ele não pegou fogo. Nossa, foi irada, cara. Isso foi legal. Nossa. A cara dele foi irada. Mas aí acabou, né? Aí a Arya vai lá, tá, os mortos todos morrem de verdade. E aí o próximo episódio... queimando os mortos, fazendo a preparação para a próxima guerra, né? A parte do enterro até que foi legalzinho. Mas aí o episódio 4 foi bem morrinho, né? Acabou a guerra, a grande guerra, na real. E aí a Daenerys fala, acabou a grande guerra, agora vamos para a última guerra. E o episódio, eu não tenho muita coisa para falar. Alguém tem alguma coisa para falar? O episódio 4 foi o começo do Downhill, né, cara? Quando começou aquela descida íngreme pro infinito. Porque ali pra frente foi um inferno. É, foi a morte da... Acho que o impactante foi a morte da... Cara, o plot da Missandei também é um bagulho muito sem sentido. Porque na sexta temporada, eles meio que deram a entender que a Missandei não era o que ela aparentava, né? Que o Davos olhou pra ela, viu que ela não tinha aparência de alguém que era da onde, de lá de Naf, não sei o quê. Não só a aparência, a fala também. Ele achou estranho como ela tava falando. Eu achava que ela ia ser uma espiãzinha. Não sei explicar, mas eu sei. Então, gente, uma coisa que eu achei muito podre nesse episódio foi a morte do Rhaegal, tipo. Daquele jeito, eu tô voando um dragão, extremamente fácil. Alto e eu não vejo. Um monte de navio do meu lado. Para, e ele tá voando ali pra, tipo, aquele negócio é gigantesco pra ele poder mirar nele em movimento ali e acertar tanta flecha nele. Que isso? Era pra fácil ter morrido na batalha. Muito mais fácil. É, foi assim, tudo bem. Pegaram ele de surpresa. Podia ter, sei lá, um canto aí, montanha e tal, mas, mano, foi bem fácil, né? Foi fácil demais. Tem um grande problema. Nessa cena toda. Porque assim, o cara matou o Rhaegal muito fácil. Foi muito fácil. Sim. Só que o Rhaegal é menor do que o Drogon. Uhum. Como é que o cara acerta muito fácil o menor alvo e no episódio seguinte ele erra o maior? Não, e sem contar que o alvo com a rainha deveria ser a prioridade. Exatamente. Pô, ele tá carregando a que seria a usurpadora do trono, então vamos acabar com a guerra matando o monarca. Não, aí vai matar o Rhaegal. Era mais fácil ele ter morrendo na primeira. Tipo, o Jon, vidente, né? Não vou num dragão, não, porque ele não vai aguentar. O Jon Snow, o que é um peso de Jon Snow no dragão? Não é nada. Eu achava ela só com o dragão e com o resto do exército que sobra dela, que ela não ia conseguir direito. Tipo. Não, né? Eu achei que a. ela ter enfrentado com um dragão num próximo episódio, assim, comparado a esse, se você for ver, tipo, no começo parece ser uma ameaça muito grande, se você for pegar depois, a ameaça também não era tão grande assim, ah, foi muito fácil. Porque o que mostrou nesse episódio foi, tipo, aquele negócio não só matou o dragão, ele destruiu navio. Sim. Ou seja, o poder de destruição dele era gigantesco. Um grande ponto dessa cena toda do penúltimo episódio é que mostra que o Tyrion e o Varys são dois pau no cus. Porque eles, todo momento eu tô falando, ah, não ataca Porto Real com os dragões, senão vai ser um banho de sangue. Só que ela foi lá com o dragão e destruiu só as bestas. Ela não tinha ferido nenhum inocente naquilo tudo. Ela com três tinha tomado sozinho. Não tinha nada em Porto Real que impedia dela tomar a capital só com os três dragões. Ela nem precisava mandar o exército. Só os três juntos ela tomava tudo. É mesmo. Isso é verdade. É verdade. Antes da gente entrar nesse papo aí da guerra, tem uma coisa importante nesse quarto episódio, que é a treta lá da Sansa falando pro Aegon, falando pro Tyrion que o Jon é o Aegon, e o Tyrion contando pro Varys, e aí o Varys ficou com esse negócio na cabeça, né, de ah não, porque o Jon vai ser um rei melhor que a Daenerys e tal. Isso que resultou na merda do episódio seguinte, né. Uhum. É, e vem outra história da construção dos personagens, porque, gente, o Varys não ia chegar pro Jon Snow e falar assim, ah, você tem que ser o rei, sendo que ele via, todo mundo via que ele era leal a Daenerys, que ele não ia. Ele já foi mais cauteloso, ele era super cauteloso. Sim. Aí vem e mostra um Varys todo assim, ah, dane-se, vou ser escaralhado, vou fazer. Fizeram isso só pra matar ele naquele episódio. É, eu acho que assim, o Varys, ele ficou meio, acho estranho, porque o Varys é um cara que desesperado na vida dele, né? Mas aí me pareceu que ele ficou desesperado porque ele viu que a Daenerys... O Varys, ele viu que a Daenerys tava ficando maluca, né? Tá... Não maluca, mas tava ficando... Que ela... Parecido que com ela o pai. Ia fazer, né? Isso. E aí ela... Acho que ele ficou meio desesperado, mas não bate muito com o desenvolvimento do personagem. Não. Né? O Varys não é uma pessoa de ficar desesperado e fazer coisas desesperadas, como falar. Não, ele é muito discreto. Ele faz as coisas por debaixo dos panos. Ele não é assim. A gente tem o quinto episódio, que começa com o Varys, né? E uma coisa que eu não sei se vocês viram, mas que ficou implícito, é que o Varys acho que tentou colocar veneno na vida da Daenerys, né? Foi. É, não, isso ficou... Pela garotinha. Pra mim ficou claro que ele tava tentando envenenar a Daenerys. Nossa, imagina, velho, se ela comesse e morresse ali, velho. O que ia acontecer? Bem, pelo menos seria mais Game of Thrones que o resto do episódio. Né? Nossa, mas ia ser também, tipo... Imagina morrer igual o Joffrey, cara. Mas aí fudeu, né? O que ia acontecer, velho? Eu não sei, ia acabar a história ali, né? Porque o Jon não ia dominar King's Landing com os dragões, com o Jon. E aí a Cersei ia ficar lá de boa? Assim, não exatamente terminaria ali, porque mesmo ela morrendo ali, não quer dizer que a Cersei iria se render. Alguém teria que assumir o lugar da Daenerys. Ah, tipo, então, a Arya podia lá matar outra coisa pra desenvolver. Ah, mas eu não sei se alguém assumiria a Daenerys. Porque aquele negócio, né? Tipo, toda história medieval que tem, nem o nome medieval de todos, quando você tá numa guerra e o seu líder morre, todo mundo, tipo, debanda, desanima. Não sei se as pessoas teriam o mesmo engajamento pra lutar por outra pessoa. Não necessariamente, porque existiram situações em que a guerra não era pela pessoa que tá te liderando, mas é mais pela situação em si. Ali, sim, mas só que a maioria dos exércitos era da Daenerys. Os Imaculados e eu não sei se os outros lutariam por outra pessoa. E se você levar em consideração se o Drogon realmente fizesse a mesma coisa que ele fez no corpo dela e levar pra puta que pariu e ir embora, fodeu. Eles não têm exército. Essa coisa do Drogon ter pegado o corpo dela, derretido o trono e ir embora, foi extremamente conveniente. Foi uma forma de, temos que sumir com o dragão. Puf, foi embora. Acho que foi conveniente, tem um ali, dá pra entender o porquê, mas que foi conveniente. Tava falando aí com as garotas antes de tu entrar que o Drogon foi o personagem mais sensato, né? Porque, assim, ele destruiu o trono e ele quebrou a roda e falou, gente, a Daenerys ficou louca porque ela queria fazer um negócio, ela queria tomar o trono, mas não, tem que destruir o trono, entendeu? Então, ele foi o sensato dele. Gente, eu achei que Jon Snow ia virar churrasco. Eu achava que Jon Snow ia morrer aí. Também achei. Mas ia morrer também. Pra mim não teria muita diferença. Pra mim, o Jon Snow foi muito coadjuvante nessa temporada. Na série, né? Já tava achando ele bosta. Na série ele foi meio frouxo. Mas aí vamos pra quinta, né? E a gente pulou de novo. Vamos falar o quinto episódio. Ah. Ainda batizei meu cachorro com o nome dele, gente. Socorro. Aí, o sendo justo, episódio. Sendo justo sobre o quinto episódio, ele é bonito. A direção de fotografia fez muito bem. As cenas do dragão passando, queimando tudo, do massacre em si, foi são ótimo. Cenas muito legais de se ver. Inclusive a luta do montanha e do cão. Tem cenas Nossa, muito bonitas melhor. Ali. Foi melhor. Eu achei que o cão ia morrer ali do mesmo jeito. Pariu, por quê? Mas a fotografia realmente foi muito. A parte técnica desse episódio foi excelente. É, tem alguns momentos também de roteiro e tal que foi bom, mas assim, tem algumas coisas que não consigo entrar. Tipo, sei lá, a área, ela andou com o cão até lá dentro, lá de. Lá do palácio, lá do castelo, e aí vai embora. Tá ligado? É, eu acho que o problema todo foi que se ele fosse pra fazer isso, ele fazia antes, tipo, ela já tava ali. Ih, caralho. Pô, a Arya é o único, o último nome da lista dela. Eu entendo, né, que a relação do cão com a Arya foi uma relação que foi sendo construída, a Arya respeita o cão, e, né, ela entendeu que não seria bom se ela ficasse ali, porque tava tudo indo pro caralho. Mas, sei lá, acho que podia ter... Cara, essa cena da Arya com o cão era muito fácil de resolver, cara. Era só ter posto assim, tipo, eles dois entram juntos... Aí o cão vai seguindo pra enfrentar o montanha, aí cai uma pedra entre os dois, tá ligado? Tipo, pá, vai, bloqueou o caminho. Aí sim o cão fazia esse discurso, você vier pra cá, você vai morrer, não tem como você passar, e blá, blá, blá. E aí ela vê que realmente não tem como ela alcançar a Cersei e foda-se, vai embora. É, ia fazer muito mais sentido. Seria muito simples, ou cara. Até, tipo assim, você bota que o Gendry foi atrás deles e ele salvou ela. Tipo, de morrer, ela viu que se tentasse ia morrer. Qualquer coisa que fosse melhor tinha do que um papinho do nada. Tinha várias formas de fazer, em questão de roteiro, que eu acho que foi um dos pontos que muita gente criticou nessa temporada, que foi o roteiro, né? A forma como as coisas foram sendo levadas. E eu acho que é isso, cara. Tinha muitas formas durante todos os episódios de ser construído uma conversa, uma cena melhor pra gente, né, pra gente engolir. Só que, sei lá, eles fizeram daquele jeito e, né, eles têm que tentar ver o ponto positivo. E acho que foi isso. Uma coisa que também me xoxou muito foi esse negócio, tipo, no meio daquilo que aconteceu com a Arya. Me xoxou muito. Tipo, ai, morreu, agora ela morreu. Ah, não, tá viva. Ah, não, morreu. Ah, não, tá viva. Vivo, morto. É, tipo, essa parte da área do dragão, eu acho que foi interessante porque a gente pôde ver o que realmente estava acontecendo na visão de uma pessoa que estava no meio da chacina, tá ligado? Eu acho que, tipo, durante o episódio eu fiquei meio, ai caralho, tá acontecendo porra nenhuma, só tem ela correndo, mas aí depois que acabou o episódio aquilo eu parei ali, foi aquilo bom. Ali foi pra gente poder se importar um pouco com o pessoal de Porto Real, porque na verdade... Aquele povo de Porto Real vai tomar no cu todo mundo. Vai todo mundo se queimar. A série inteira era um bando de povo pau no cu. A série inteira. Mas, ai, caralho, gente, mas no gente, final a gente tem que se importar com eles. Eu sei, eu tenho essa vontade de mandar todo mundo pro caralho ali de Porto Real, mas caralho, tem gente inocente ali também. Aí foi foda. Não, ali, aquela cena ali foi muito assim, tipo, a gente, todo mundo sentado ali, vai, Daenerys, bota pra fuder, não sei o que, fazendo grito de guerra, aí o caralho. Aí ela começou a tacar fogo em tudo, aí todo mundo, vai, Brasil! Final de Copa do Mundo! É, ela para em cima daquela torre lá e fica olhando pro sino tocando, aí já tá todo mundo, we are the champions, my friend, não sei o que... Aí ela começa a voar de novo, começa a tacar fogo, você fala, ô, calma, minha filha, peraí, vem mais pra cá, tem gente inocente aí. Não, filha, olha a criancinha, não bota fogo na mãe da criancinha também. Ah, não, peraí, a área não. Daenerys, você para com isso, Daenerys. Cara, eu vi um desenho do Jon Snow, tipo, ah, vamos, Daenerys, isso, caralho, porra, vamos, My Queen. Aí tem um quadrinho do Jon Snow com o olho aberto, assim. Aí ele bota a mão na boca. Daenerys do céu. Não, tem um também maravilhoso que é o Jon falando. Não acredito que ela vai fazer esse povo de Porto Real. Só acredito vendo. Aí depois de ver ele, não acredito. Não, esse meme foi muito bom. Mas vamos lá. O Tyrion, ele falou... ele conseguiu convencer a Daenerys de se tocar o sino. Eles estavam rendidos, ela tinha ganho e tal, ok. É, mais ou menos. Eu acho que ela falou isso, tipo, ah, tá... Mas o Tyrion confiou no que ela falou, né? Aí chegou no momento lá, tipo, ela destruiu todas as balistas, destruiu a porra toda e tal, e o exército conseguiu invadir, e aí toca o sino. Teve aquele momento de tensão de todo mundo olhando, né? Do Tyrion olhando pro sino e tal, pra saber se era normal ou não. Foi uma cena bem, bem boa. Só que aí toca o sino e a Daenerys está na muralha, né? Valdir falou. Aí eu não sei, eu acho que se eles tivessem colocado flashbacks ou feito alguma coisa melhor para contar as coisas que a Daenerys sentiu desde que chegou em Westeros, para ela matar todo mundo, eu acho que seria melhor. Eu acho que, eu não sei, ela não ficou louca ali. Acho que naquele momento ela não tava Mad Queen. Tipo o Mad King. Ela ia ficar. Eu acho que ela iria ficar se ela fosse tentar dominar a porra toda. Mas ali ela não tava louca, eu acho. Mas assim, sendo bem justo com a série em si, o que ela fez ali não é diferente do que ela fez em Meereen, não é diferente do que ela fez em Essos. Ela é uma tirana. A parada é, todas as maldades que ela fazia eram com pessoas que eram muito ruins. Por isso a gente não ligava. No momento que ela fez isso com um povo que, digamos assim, a gente tem mais proximidade, que é o povo de Porto Real, a gente começou a ver que ela tava má. Mas ela sempre foi tirana. Sim, exatamente. É, foi o que o Tyrion falou também, né? A conversa, falou nisso, a conversa com o Jon, acho que foi no sexto episódio isso, mas a conversa com os dois foi incrível. Aquela conversa também deu uma vibe de Game of Thrones raiz. Mas enfim. E aí o episódio 5 acabou assim, né? Acabou com a porra do cavalo branco lá, do nada, que brotou no meio do nada em Porto Real pra levar a área de... Ah, mas o episódio 5 tem uma coisa que a gente tem que falar. Aquela luta merda do Jaime com o... Nossa, o Euron. Com o Greyjoy. É, mano. Meu Deus. Ai, caralho. Isso que eu tava falando também com elas. O Euron, no livro eu gosto muito dele, porque ele tem personalidade, tem uma pegada meio sobrenatural também nos livros com ele. E aí, caralho, que porra de luta foi esse, velho? Ele aparece do nada lá. Não, é aquele negócio da desconstrução do personagem, porque você vê o Euron como aquela pessoa que, ah, foda-se tudo, eu vou botar, tipo, a minha vida em primeiro lugar. Pra ele chegar ali, tá tudo sendo destruído, todo mundo tá morrendo, e ele para pra lutar com o Jaime, que é por causa do Diego. Outra pessoa que podia ter morrido antes não morreu. Exato. Ali foi mais uma coisa. Nós temos que matar esse personagem, mas vamos mostrar ele morrendo. Cara, a cena do Euron com o Jaime, ela tanto não faz sentido que o Jaime não morre daquilo, cara. Não, exato. E depois é como se nada tivesse acontecido. Ele tomou um monte de facada na barriga, mas depois não. Tava correndo maratona. De boa, não tomei facada, o quê? Não. Incorporou o Wolverine ali e saiu correndo, filho. Foda-se. Mas nem a facada, foi só um cortezinho. Claro. Um corte só, tá de boa. Aquela cena ela só seria pior se o Euron aparecesse depois de novo. Aí ela seria muito pior. Mas assim, aí não. A profecia da Cersei na série não tem a parte do Valonqar. Vai só até os filhos morrerem. Eu acho que o fim da Cersei podia ter sido ela sobreviver aquilo tudo, ela e o Jaime. E aí o final, o ato de loucura da Daenerys, você matar ela pegando fogo e agonizando pra caralho na frente e de grávida, mundo. Né? Aí podia ser, tipo, agora eu enlouqueci pra caralho, vou queimar uma grávida aqui na frente de todo mundo. Aí. Inclusive, seria melhor pra mostrar a revolta do Tyrion, porque ele haveria a irmã queimando viva e aí, tipo, foda-se, ele manda a Daenerys tomar no cu na frente de todo o exército. E aí o último episódio. Puta. Nossa. Não, se essa temporada for corrida, o último episódio... Sempre por onde começar. O único episódio, a única coisa boa que tem nele é logo no comecinho, aquela cena que a Daenerys tá andando na direção da tela e o dragão sai, parece que ela tem um asas, é muito maneiro. Mas também é uma cena que não faz sentido nenhum com o resto do episódio. Essa é assim. Eu gostei da conversa entre o Tyrion e o Jon. Isso, essa conversa foi muito boa. Essa conversa, todas as conversas do Tyrion, as conversas do Tyrion em geral, em todos os episódios, são legais. Não, em geral, né? Porque o último... O Tyrion, assim, tirando o... Meu Deus. Eu acho que se não tivesse aquela última cena do Tyrion ali, que ele vira meio que o conselheiro de todo mundo, por motivo nenhum, ele teria tido um final legal. É. Assim, eu tava falando que por causa desses episódios, de todos esses 5 episódios antes, que quebrou muito a minha expectativa, eu achei o último episódio ok. Porque fechou coisas, a gente sempre soube que a história dos livros e da série eram sobre os Starks, então os Starks tiveram um final, né, fechadinho pra eles, mas foi ok, tipo, mas eu esperava mais de uma série que, sei lá, tá quantos anos aí já, sei lá quantos anos tá essa porra de série. Desde 2011, eu acho. Quase aí. 10 anos. Não, e eu, o que eu acho que mais contou pra decepção do pessoal foi, tipo, essa temporada foi mais demorada, tipo, quase 2 anos parada, aí quando fica assim, você fica esperando uma coisa colossal pra chegar, assim, tipo, entregar um bagulho raso. Eu acho que faltou foi tempo. Dava pra fazer. Se tivesse uma temporada. É. Faltou o Martin estar nessa temporada. Ele não teve nenhuma participação nisso. E a gente sente isso pela qualidade da série. Eu acho que eles devem ter discutido, cara. Não é possível. Porque mudou muito, cara. Mudou muito. E eu acho que o Martin também pode ter usado isso como medidor pra ele ver o que ele vai fazer nos finais dos livros. Tem gente falando isso. Se foi isso, ele é um filho da puta. Demais. Não, mas ele não faria isso não, cara, porque ele correu um risco muito grande de algo, alguma dessas informações vazar e ele perdeu o público. Eu vi uma amiga minha compartilhou uma thread de um roteirista explicando os tipos diferentes de roteiristas. Agora eu não sei exatamente, mas em resumo, tipo assim, existem dois tipos de roteiristas. Um roteirista, que é o cara que já tem uma base para escrever o roteiro, que é o que aconteceu até, acho que a 5ª temporada, né? Peraí, a quinta acontece o quê? A quinta é a Batalha dos Bastardos, não? Não. Acho que a não, Batalha dos Bastardos já não tem mais Marte. Enfim, até o momento que tinha os livros. Os um livros tipo de... acabam com a morte do John. Não tem mais livro depois daí. Então, aí mesmo. Foi quinta, né? Temporada? Acho que foi quinta. E aí tem esse tipo de roteirista e ele consegue escrever sobre isso, e por causa disso, a série eu acho que tava muito boa, porque o Martin escreve muito bem. E eles tinham essa base para escrever. E tem um outro tipo de roteirista que ele tá livre para escrever porque ele não tem nenhum tipo de base. Então ele acaba pensando e da imaginação dele, ele vai escrevendo o que ele acha melhor para encaixar ali. E tipo, os produtos, o David e o outro lá, o D&D que eles chamam, eles não são bons em dirigir, em produzir uma série que é focada em conversa, em política. Eu acho que pelo menos eu percebi isso. Então, tem essa diferença entre roteiristas, né? É, a gente começou a perceber depois disso, porque todo mundo achava que eles faziam um bom trabalho enquanto o negócio estava sendo bom. Mas aí, a gente viu essa tendência de quando acabou os livros, ficou um negócio meio perdido. É, na sexta temporada ainda foi boa, mas mesmo assim, já por dá não ter consultado que fã, o negócio né? ficou estranho. É, aí nessa thread ele fala, o cara que escreveu, ele falou, tipo, mas assim, a gente consegue perceber claramente a mudança de produção da série. A gente consegue perceber claramente da quarta e quinta temporada pra sexta e... Entendeu? Ah, bom, teve a discussão do John com o Tyrion e aí ele resolveu ir conversar com a Daenerys, né? Tipo, vamos ter uma DR aqui porque o negócio aqui não foi maneiro. Ah, uma motivação também foi antes, né? Que a Daenerys discurso dela disse que não queria fazer só isso com Westeros, queria fazer isso com o mundo inteiro. É, teoricamente o Jon não entendeu porra nenhuma, né? Né, porque foi em Valiriano, né? É. Mas uma coisa legal desse discurso, duas. É, o Jon Snow, ele entende quando ela fala de Winterfell. Ah, pode crer. De Winterfell a Dorne. Aí tem um foco na cara do Jon Snow, ele faz uma cara de meio de hã? E outra coisa legal é que esse discurso dela é muito baseado em discursos de líderes fascistas. Até a organização dos exércitos imaculados. Tudo ali lembra bastante os discursos de Hitler, Mussolini e de outros caras. Ela falou que ela estudou os discursos de Hitler pra fazer esse discurso. Foi do caralho essa cena. Mostrou que ela tava realmente... Ali foi o ponto final de que ela era uma tirana. É, porque aquele discurso assim, vendo? Quando a gente consegue cumprir nosso objetivo, mas aquilo já não te satisfaz, você quer o mundo. Não, e o Tyrion, a conversa do Tyrion com o Jon, ela é muito melhor do que parece, justamente por causa disso, que o Tyrion sacou essa parada e ele explica pro Jon. É tipo, o Tyrion, ele tá ali pra explicar pra você que tá assistindo, olha, ela enlouqueceu por causa disso. Então é, eu acho sinceramente, quem tinha que ter morrido no lugar do Varys era o Tyrion, e aí o Varys dá o conselho que o Tyrion deu no final, faria muito mais sentido. Não, mas o Tyrion, ele dá muito mais aquele apego, tipo, que ele era leal a Daenerys do que o Varys. Sim. O primeiro Tyrion. E se o Tyrion traísse, não teria sentido o Varys continuar do lado da Daenerys. Não, mas olha só, o que eu tô falando é o seguinte, tipo, ela já quis escrotizar o Tyrion já antes, entendeu? Lá no começo da temporada, ela já meio que tava de saco cheio dele e acho que foi o Jon que fez ela voltar atrás. Então, eu acho que podiam ter seguido com essa ideia, tipo, dela tá enlouquecendo e, tipo, matar o Tyrion do nada e foda-se. E o Varys, ele tem muito mais essa pegada de articulador, de sugerir as coisas, ele é muito mais interessante no final. Desde a sexta temporada tá mostrando, tipo, o Tyrion dá um conselho pra Daenerys fala o contrário, Daenerys faz o que Tyrion fala, não dá certo. Daenerys faz ao contrário, dá certo, foi o que aconteceu na batalha de Highgarden. O Tyrion falou, não, leva os exércitos, não usa o dragão não, aí ela fala, usa o dragão, consegue. Foi aí que ela começou a meio que, tipo, a pensar... Tá querendo me fuder. Talvez ele não seja tão esperto assim. E ela fala pra ele, tá vendo? Eu também sou esperta, não sei o quê. Uma coisa que eles deixaram de lado, até que aconteceu nessa mesma temporada, lá nos dois primeiros episódios, eles começam a meio que dar um sinal de que vai rolar de novo um relacionamento da Sansa e do Tyrion. Fica um negócio ali, né? A Sansa fala, você foi o melhor marido que eu tive, ele fala, ele ficou com esse papinho, lá nas criptas. Nas criptas também, lá. Um dá a mão ao outro, o Tyrion beija a mão dela, eles estão naquele momento, a gente vai morrer, né? Pelo menos a gente tá junto. Achei até que rolou um beijo naquela hora. E depois foda-se. Não, mas também rolou um clima entre a Sansa e o Tyrion também, aquela olhadinha nele. Rolou um clima da Sansa até com o cão de guerra, cara. A Sansa tava muito louca. A Sansa tava louca. Mas assim, Sansa tava muito afim de arrumar um marido ali. Ela queria muito. Queria dar uma de Arya. A Arya foi direto, olha só. Tô querendo que esse rolê vire. Vamos embora. Vou morrer, quero saber como é que é. Tá certo, errado? Não, nada, tá certo. Eu adorei, gente, esse fanservice. Eu sou fã e quero service. Agora, em compensação, a morte do Greyjoy no terceiro episódio foi maneira. Ele defendeu até o último segundo ali. Aí o Bran foi super escroto, sabia que o cara ia morrer, ele não servia pra nada e deixou ele morrer. O Bran falou pra ele, você fez bem, você é um bom homem, o cara morreu felizaço. Você se redimiu. Nossa, coitado. Aliás, você espera um pouquinho aí. Se a gente puder falar uma coisa do Bran, da série inteira, é que ele foi babaca. Ele sabia de muita coisa, ele podia ter vigiado o campo de batalha e passando informações pra eles, mas ele fez nada. Ficou vendo a guerra de drone só. Ficou vendo de corvo. Gente, eu jurava que nessa parte ele ia largar um dragão. Jurava. Ele tinha no mínimo que avisar a Daenerys pra ela parar de tacar fogo em tudo. Fala, linda, para de tacar fogo, linda. Ele podia ter assumido o controle do fantasma pra se defender. Ele podia ter assumido o controle de qualquer um, cara. Ele podia fazer qualquer coisa, menos o que ele fez. O Bran fez o Doutor Estranho ali. Não posso contar nada para ninguém, senão vai mudar a história. Não. Também ele se fez uma daquela garotinha. Todo mundo se fodeu por causa dele e pra nada. E a garotinha da sopa também, que tipo, foda-se, sumiu depois também. Não, essa aí morreu na cripta. Isso é óbvio. Inclusive, eu botei no meu bolão, eu botei lá, garotinha da sopa. Foi pro saco. Foi pro saco. Gente, cadê? Nunca mais apareceu. Nossa, já. Esqueceram. Isso aí já. Roda quente diabetes. Virou torta, cara, certeza. Morreu de diabetes já. Onde que a gente tava no episódio? O Jon indo falar com a Daenerys, né? A gente. Não, a gente já tava na conversa com o Tyrion e o Jon. Mas o Jon só teve a iniciativa de matar a Daenerys. Porque quando ele falou das irmãs, porque o Jon tava um bosta até agora. Não, minha rainha, foi. Minha rainha. E mesmo assim, ele subiu na intenção de convencer ela a não fazer isso. Achei ok. A parada de matar ela foi de momento. E foi uma cena. A cena que ele morreu, que ela morreu, foi a cena mais clichê de todos os tempos. Porque a forma como a câmera pega os dois, dá pra entender que ele tá esfaqueando ela na hora. Não precisava nem o som. Não, e a referência a Ygritte também. Porque foi meio que aconteceu. Tipo, ele pegando ela depois que ela tomou a flechada. Não, pra mim foi muito. Teve um apelo emocional muito maior a morte da Ygritte do que da Daenerys. Não, mas sim, porque construíram o romance dele. É, exatamente. Eu tô lembrando do discurso da Daenerys, que ela. Discurso não, né? A conversa que ela teve com o Jon. E teve um momento ali que eu meio que entendi o que ela tava querendo falar, aquele papo de quebrar a roda, né? Tipo, as pessoas não sabem como é que é depois, tipo. Ela tentando convencer o Jon que ela não ia fazer igual depois, né? É, mas aí chegou. Teve uma frase que ela falou que eles não têm direito de escolha. Aí quebrou. Não tem como, tipo, você falar que o povo não tem direito de escolha, que ela vai implementar tudo que ela quiser. Não, aí e que ninguém tem direito de escolha. Os nobres, nem o povo, ela e ela. E uma coisa legal dessa conversa deles é que ela fala, ah, porque eu sei o que é bom. Aí o Jon pergunta, e as outras pessoas que sabem o que é bom, elas não podem escolher. Isso é muito coisa de tirano. É muito coisa de tirano. A Daenerys nem sentou no trono, né? Se ela tivesse sentado no trono primeiro, ia ser maneiro. Só encostou. Ela podia. Poderia ter sentado, acho que. Com a morte dela, podia ter sido sentada no trono. Tipo, ela derretesse junto com o trono. Ela deve ter ficado ali uma hora lustrando o trono, limpando o trono. E nem sentou no trono no final das contas, coitada. Foi a parte que o Drogon chegou, deu a cacau. Puta que pariu. Quando mexe com o animal. Não tinha criado aquele, tipo, fiquei... Tá, e aí? Aí o Drogon chegou. Ele chorando, porra, foi do caralho. Tipo, a mãe dele morrendo, ele percebeu isso. E aí, mano, filha da puta, eu vou queimar essa merda de trono. Vou queimar o símbolo de luta pelo poder. Ninguém senta mais nessa porra também. Se minha mãe não senta, ninguém senta aqui. Como é que o pessoal descobriu? Levaram o corpo da Daenerys, que o Jon chegou e falou, gente, matei a Daenerys, valeu, falou. Ah, o Jon é cuzão, cara. O Jon, certeza não, que o Jon desceu e falou. Calma, gente, fui eu, valeu, falou. Pelo amor de Deus, me explica. Isso foi, mano, eu não consigo entrar. Tá, o Jon chega lá, matou, e aí chega o Verme Cinzento lá na sala, e aí fala pro Verme, o Jon fala pro Verme Cinzento. Ah, então, eu matei não a Daenerys. Não tem corpo, não existe assassinato, filho. Sinto caralho, assim. Mas meu irmão, o Verme Cinzento e teria matado ele na Jon, hora. Ia matar ele na hora. Matar o exato. Jon. Na hora, mas mesmo. Ele ia matar muito, não era pouco, não. Caralho, ali, não ia sobrar nada. Vocês vão me falar ali que ele pro Jon a porra do Jon lá. Não. O Verme Cinzento ia amarrar o Jon num cavalo e ia sair arrastando ele. Sim. Você contar que no Verme Cinzento e alguns minutos atrás tava executando o soldado Lannister, que não fez nada. Aí o Jon resolveu que matar a rainha e não prender ele. E literalmente não fez nada, que eles ficaram parados ali. Nossa, na frente. Eu tinha até esquecido desse detalhe. Nossa, eu tinha esquecido desse detalhe. O Verme Cinzento tava putaço com o Jon Snow desde o Porto Real, que o Jon tentou parar o exército dele, e o Verme Cinzento mandou matar todo mundo, e já tava puto aí. Já queria matar o Jon aí nessa hora. O Verme Cinzento, ele queria matar alguém. A verdade é essa. Ah, ele tava puto que mataram ele tava com sangue nos olhos. Outra inconsistência nessa caralha de roteiro. Os Dothraki aceitaram de boa. Tudo de boa. Não, os Dothraki faz sentido, porque os Calazar, é Calazar, né, que chama? Esqueci é, Calazar. Eles passam de um pro outro por força. Aí faz sentido, tipo, matou, fodeu. Assim, o grande problema dessa, depois da morte da Daenerys, é que o único destino do Jon era morrer, se ele ficasse. Ele só ficaria vivo se ele tivesse ido embora com o Drogon. O que faria sentido, já que ele era da Targaryen. Não, tipo, mas não é personagem. Todo... Se um dragão já... Tipo, eu monto um dragão, eu não consigo montar outro, assim. Muitos Targaryens ao longo da história já morreram, assim, de tentar montar o dragão de outras pessoas. Não, quando ele só tem, acho que um montador de dragão. Não, tipo, alguns têm mais de um. Tipo, o Balerion teve vários, que é o do primeiro Aegon. Uhum, a parada é que a série já tava cagando pros livros há muito tempo. É verdade. Nos livros, fala que a coisa mais difícil de fazer é matar um dragão voando. Sim. Adulto. Porque... E adulto, né? Adulto e voando. O único dragão adulto que morreu voando foi um dos três lá dos conquistadores, porque pegou no olho dele. Porque era o único jeito de matar. Pegou no olho, ele caiu, morreu. De resto, sem contar que sempre falam que eles têm uma carcaça muito forte. Não é qualquer coisa. Exato. Que atravessa. A única morte de dragão que fez sentido foi o Viserion, porque ele tomou uma lança mágica. E aí, beleza. Sim, exatamente. Sim. Exatamente. O que essa temporada fez é igualar a besta dos Lannisters com a lança do Rei da Noite. Mas aí, vamos lá. Aí matou, foi embora, Drogo pé, Jon foi preso. E aí, uma parte importante foi a porra da reunião, né? A reunião da galera toda lá. Ah, o conselho dos sobreviventes, né? Quem sobreviveu tava lá. Não, não primeiro assim... que assim... O Tyrion não ia falar, falou a porra do negócio todo. Beleza. É, exato. É, você é um prisioneiro, você não pode falar... Ah, foda-se. Ah, foda-se. Fala aí. Pode falar. Começou a falar, fala. Não, assim, uma coisa que eu achei muito ruim que foi que aquela organização de lords, assim... Você tem uma reunião, você bota três pessoas da mesma família, assim... Né? O que é isso? E cada um assim, teve um direito de fala diferente, né? Isso que foi engraçado. Ali é cagado. Só que faz sentido quando você vê que o norte era o mais forte dali. Ah, mas é certo. O norte foi o que perdeu menos. Exato. No fim das contas, o norte que saiu ganhando. Mas assim, eu achei. Nossa, eu achei esse negócio da independência, assim. Mas legal. Mas esses de ferro também não, já não estavam. Independente? É, a mulher falou que a Daenerys prometeu, mas como a Daenerys morreu, né? Aí acabou. Não, mas enfim, eu achei assim, a Sansa chegar e pedir pro Bran, então, eu quero independência do norte. E tipo, a Yara ficar ok. Ah, sim. Não, e os outros lords também, porque desde que Game of Thrones é Game of Thrones, aparece essa sede dos lords de estarem tipo... querendo a independência deles e eles sendo os reis. Em relação a isso, cara, o tio da Sansa levantando e a Sansa mandando ele sentar, foi a melhor cena da série, cara. Foi amei. Muito engraçado. Corajoso. Foi tipo assim, uma vez otário, sempre otário, né? É, aquilo ali foi a única coisa fiel à série inteira. Porque aquele personagem é um merda. Não, sou veterano de guerra. Eu custei a entender quem ele era, pra você ter uma ideia. Tão cuzão que ele é. E ainda bateu a espada, né, no negócio lá, pra mostrar que era lipo cômico naquela merda mesmo. Mas, assim, foi inesperado o Bran ser escolhido. Eu dou isso pra série, realmente foi uma parada inesperada, porque tava todo mundo pensando, a Sansa vai sentar no trono e tal. Mas esse papo de quem tem mais histórias pra contar, caralho, também achei um motivo muito fraco mesmo. Você escolhe um rei, porque ele conta histórias, é isso aí. O grande problema dali, o grande problema daquilo tudo é que não tinha mais como continuar um reino unido. A coisa coerente era cada um pro seu lado, pronto, acabou. Foda-se os sete reinos, não existe mais sete reinos. É cada um independente... Bom pra casa. Escolher um novo rei foi extremamente forçado. Também achei que ficaria mais coerente. Não acho que foi forçado a escolher de um novo rei, não. Eu acho que não foi forçado porque era a única forma de governo que eles conheciam. É porque eles não estavam preparados ainda, né, mentalmente para um democrático, né? Tanto que a gente viu que eles giram da proposta do Sam. O Sam tava muito à frente do tempo deles, né? Vamos sempre deixar foi. Sim, o sempre Sam foi. Sempre foi. É... Mas você viu que todo mundo ali tá realmente no período medieval. Ninguém pensa pra frente. É, tipo, vamos botar meus cachorros pra votar, então. É, mano. Nossa. Muito gratuito aquela porra. É, separar o reino, cada um vai pro seu lado... Cada um dos lords voltaria a ser rei. Exatamente. Porque antes as famílias eram vários reinados que foram unificados. Faria sentido eles se separarem porque o tempo todo se briga pra quem vai estar na merda do poder. Aí ali do nada todo mundo vai concordar? Não faz sentido. Eu acho que o que fodeu a parada ali é que indicaram um Stark e os Starks eram os mais poderosos. Todo mundo tava com medo dos caras, tá ligado? A Sansa também foi bem escrotinha com o Bran, porque... No momento que o Tyrion falou que era pro Bran ser rei, ele falou, mas o cara nem pode ter filho. Tá chamando o irmão de broxa. Mas, gente, pobrezinho, o cadeirante pode ter filho, sim. Nossa, foi muito escândalo. Eu vi um negócio desse tipo, quando minha irmã diz na frente de todo mundo porque meu pinto não sobe mais. Ela explanou muito rádio, né? Eu que te mandei esse meme. Tipo, essa temporada, principalmente, fixou no que os protagonistas da série eram os Starks. É porque, assim, a gente acompanha mais os Starks o tempo todo, mas, e a outra protagonista, entre aspas, era a Daenerys. Então, como ela morreu, só sobrou o Stark, foca no Stark. Cara, no livro isso vai ser tão mais legal. Ah, e teve também o pessoal no conselho, tipo, decidindo o que faria com o Jon Snow, se o Jon Snow viveria, porque o Verme Cinzento queria matar o Jon Snow. E aí mandou pra patrulha. Pra que não existe mais patrulha. Patrulha, meu irmão, morreu a porra do Night King, velho. Ah, não, a explicação foi legal, cara. A explicação. Ah, foi legal. Assim, a explicação de por que existe uma patrulha foi legal, que é pra mandar a galera que não tem pra onde ir. Tá? É, mas aí o propósito deles, o que eles fazem? Eles não lutam mais, eles não tem mais White Walker, eles não têm mais na guerra. Verdade, é uma prisão, que você não tá presa, cara. Só tá, isso. Mas o que eles fazem lá, cara? O que eles fazem? Eles fazem serviço comunitário, cara. Foi conveniente. A patrulha continuar a existir foi conveniente. E essa já era a ideia, né? Foi conveniente mandar os caralho pra lá, porque, né, pessoal que não quer, que não precisa existir em Westeros lá, vai pra patrulha. Mas não gostei, não. Teve um momento ali na temporada que eu jurei que a Sansa ia dar em cima do Jon Snow. Nós somos só primos, que bom. Tinha umas teorias aí, né? Capaz de rolar no livro. Não duvido nada. Mas aí, eu lembrei de uma coisa do livro, que será que o Verme Cinzento, ele lembra, ele sabe que em Neth tem uma... O pessoal fica doente, porque todo mundo que chega lá... É, que é a Ilha das Borboletas, que as borboletas têm uma doença, o pessoal acha pode que ser, é... Pode ser, pode ser isso. Será que ele tá ligado disso? Não sei. Sei lá, acho que não, acho que isso foi ele só pra ele é soldadão, ter um... tá ligado? Ele é um bolão. Na real, ele foi pra cumprir a promessa dele, que ele falou que ele ia pra lá pra proteger a galera. E ele também não tinha mais ambição de vida. A ambição deles era o quê? Ah, nós somos... Eles são criados pra pensar como um exército só. E tipo, ele não tinha mais nada pra fazer, ah, vou pra lá mesmo. Mas aí o final, o que vocês acharam do final? O final mesmo, né? Eu gostei do final da Arya, achei convincente. Não, o final dela teve muito a ver com a personagem. Faltou um narrador no fundo contando. Fulano foi pra não sei aonde. Ciclano foi. Nossa, eu vi um vídeo. Vocês viram esse vídeo? Se fosse nos anos 80. Sim. Gente, não ter acontecido. Então, tem um vídeo que antigamente, na década de 80, assim, 90, os filmes acabavam tela parada, né? A imagem parada no momento, e aí uma musiquinha de fundo e. Jon Snow viveu até 20 anos de... Até, sei lá, 60 anos, fez isso, fez aquilo. E aí mostra, esse vídeo ele mostra, tipo, a Arya, a Sansa, o Jon. E aí conta o que aconteceu com cada um deles, com a musiquinha de fundo. Mano, foi... É muito engraçado. Eu amei o final do Bron. Amei o final do Bron. É o Bron morrendo, né? Dois dias depois. É bem a cara dele, é bem a cara dele. Numa briga de bar. E a gente nem falou da reunião do Pequeno Conselho. Nossa, falou, cara, aquela reunião foi muito whatever, cara. Meu Deus. Ficou parecendo que até terminou como começou. Não, ali mostrou que nada nunca vai mudar. Gente, Bron, mestre da moeda. Falando. Como assim? What the hell, né? É porque ele virou Lorde de Highgarden. É, Highgarden. Ah, é porque ele era o mais rico, né? É, até faz sentido. Até faz sentido. É, e porque Highgarden é a fonte de alimentos dele, né? Porque lá que cultivam as coisas e tudo mais. Aí acho que iriam dar uma importância pra ele. Essa reunião do Pequeno Conselho foi engraçada, porque as reuniões do Pequeno Conselho normalmente são reuniões, tipo, muito sérias, né? Aí eu achei que foi interessante ter o Bron zoando com o Davos e tal. Não, eu achei legal o Davos corrigindo a gramática do Bron. Porque o Davos, ele não sabia ali. Não, essa foi muito boa, eu adorei. Foi do caralho o Davos corrigindo a gramática do Bron, porque ele não sabia nada. Mostra o desenvolvimento do personagem, pelo menos aí, né? Pelo menos um ponto. A cara do Tyrion quando ele não foi citado no livro. O que cá entre nós foi um furo do caralho, né? Porque o Tyrion. É, porque ele teve uma puta relevância. Ele foi. Sim. É. Ele tem uma relevância do caralho, achei zoado. Não, mas o cara não citou ele no livro porque não gostou dele, foda-se, cara. Isso é bem real, cara. Tipo, o autor não gosta daquele personagem ali, digamos assim, da biografia, ele simplesmente não escreve aquele cara e foda-se. Mas aí, né, vamos aos destaques, né? A Arya foi lá desbravar o Oeste. Né? É, achei condizente com a personagem. Uhum. Achei ok. Inclusive, eu quero uma série só da Arya explorando o Oeste. Que, o videozinho. Tipo, ela já tinha deixado claro que ela não queria ser a Lady, não queria ficar em um lugar só, que ela era muito curiosa. Foi ok. Sim, aí a Sansa, né? E do Norte, a Rainha do Norte, né, no caso. É, foi bem condizente também. Ah, eu achei legal a coroação. O vestido com as folhas de. É, tem vários easter eggs ali. A coroa também tem símbolos dos Starks, né? Sim, uhum. Tem vários easter eggs aí na coroação. E o mais flopado de todos, Jon voltou pra muralha. Assim, na real, ele voltou pra muralha, só que ele não vai voltar. Ele passou direto, ele ligou o foda-se e foi embora. Ele não vai voltar. Será que ele vai ser o próximo rei para lá da muralha? Se, já é, né, filho? Então. É, porque pareceu que, tipo, os selvagens realmente amam o Jon. É, porque o Jon salvou eles, né? Sim. O Jon que botou eles pra dentro da muralha. E isso causou a vida. Se não fosse o Jon, todo mundo ali era. Finalmente, fantasma ganhou um carinho. Puta que pariu, velho. Sim. Melhor cena desse. Caraca, se eu fosse o fantasma, eu não aceitava o carinho desse desgraçado, não. Eu mordia. É, eu dava um tapão. Cadê o dragão? Cadê o dragão, seu bosta? Agora você lembra de mim, né? Vai lá atrás do seu dragão, seu merda. Mas os finais foram condizentes, velho. Só que, pra mim, eu acho que seria muito bom se acabasse com o Bran abrindo o olho e o olho dele fosse azul. Pô, aí acaba. Seria legal. Teve muita coisa que eles esqueceram e aí foda-se, vambora. Pra mim, deixaram muitas pontas soltas. Mas foi de propósito. Todas as pontas soltas foram de propósito. No geral, eu achei que eu esperava mais, tava com expectativa muito alta, mas a partir ali do quinto episódio, eu já falei, minha expectativa é merda, o que vier tá lucro já, vai. E foi assim, final foi assim, tá, ok. O que eu é frustrante, também. O que eu é frustrante mais. Para um caralho, porque essa série tinha tudo pra ser a série do milênio. Milênio sim, não, né, porque milênio exatamente. É muito, muita coisa, mas enquanto certo, encerraram... aí, pelo menos. Quando divulgaram que seria a última temporada, foi com a justificativa de, tipo, não vamos alongar a série pra não cagar ela. Mas aí fizeram esse final e cagaram de um jeito. A série já acabou, mas os nossos podcasts vão estar aí pra vocês ouvirem o quanto vocês quiserem. Então fiquem de olho aí. Nas próximas semanas vai sair muito conteúdo de Game of Thrones. Graças a Deus. Não graças ao Martin, né? E considerações finais, o que vocês têm mais pra dizer aí? Querem dar uma dica, falar mais alguma coisa? Esperando ansiosamente pelos livros, é isso. Exatamente. Eu posso ter a certeza que o livro vai ser muito bom. A gente, tô me agarrando aí nessa coisa de que o livro vai ser melhor, pra não ficar tão carente e triste assim. E Deus abençoe esse rolê aí. Eu tô aqui só esperando lançar o último livro pra comprar o box inteiro de uma vez. Boa ideia, vai demorar 20 anos pra ler tudo. A única coisa que eu tenho pra dizer é que quem não acredita em Deus é melhor começar a rezar agora também, junto com a gente, pra esse velho não morrer, cara. Com certeza, Deus abençoe pro que acredita aí. O bagulho vai ficar muito doido se ele morrer. Então é isso, gente. Se vocês quiserem comentar alguma coisa junto com a gente, mandem e-mail para podcast@multiversomais.com e vocês podem nos ouvir no Spotify também. Não esqueçam disso, é só procurar Multiverso Mais. O mais é o símbolo de mais, né? Que vocês vão achar a gente lá no Spotify também, beleza? Então até semana que vem. Um abraço e tchau. Beijo. Valeu. Se presentirem os sintomas, os médicos devem ser consultados.